aproveitar, o César deu um toque agora, para lembrar das próximas atividades. Sábado que vem, Bud X vai estar cantando aqui na quadra do Padre Donizete. Você vai estar, tá no cartaz. Não, na quadra aqui, que o Santa Rosa Breakers faz essas atividades, a gente está sempre apoiando. Vai vir, pô, vários grupos de São Paulo, vai comando de MC. Cara, você lembra mais, gente, Bud, eu sei que é gente pra caraca no cartaz, mas ó, vai ser um evento firmeiro. Brunão Metzagás, verdade. Vai ter um debate sobre hip hop também. Nino Brown, precursor do hip hop, da história do hip hop no Brasil. Cara, vale a pena, tá ligado? Nino Brown das antigas. Eu já vou passar aqui. E também lembrando, tem esse evento no sábado, na quadra aqui, em 10 minutos aqui da biblioteca. Vai ser muito legal, a partir das 2 da tarde. E também a gente vai estar fazendo um debate na José Martí, lá em Santos, no dia 9. Dia 9, que é uma quinta-feira, a partir das 19 horas. Né? O tema vai ser outra campanha, existe política além das urnas. Então todo mundo que tiver interesse, é só colar lá. A gente vai estar fazendo essas duas atividades aí, em parceria com várias pessoas, e sempre com esse pensamento libertário aí, horizontal, de ação direta e autogestão. Não, só lembrando que também dia 11 de março a gente vai ter uma atividade no Perequê, aqui no Guarujá. Minas no Hip Hop em Perequê, onde a gente vai estar levantando discussão sobre gênero e o protagonismo feminino das mulheres dentro do movimento Hip Hop, e também fazendo uma discussão sobre o movimento negro. Vão ter várias apresentações, a Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop vai estar presente também, e esse evento está sendo organizado pela Frente Regional de Mulheres no Hip Hop. Vai ser no dia 11 de março, a partir das 11 da manhã, no Perequê, na Associação de Moradores. E nesse evento também vai ter participação de várias minas do rap de São Paulo, tá ligado? Lana Hansen, Luna Rabete, Charline, foi a primeira rapper do Brasil. Então vai ser muito... As Mães de Maio vão estar lá, então vai ser bem interessante quem puder colar. Só dar um salve também. A gente lá de Suzano, lá, a gente está sempre na organização de alguns espaços, de alguns movimentos. E a gente já organizou lá o Espaço Povo Forte, que era um espaço totalmente independente, que visava a ter uma biblioteca, um espaço cultural, mas um espaço político também na quebrada. Dia 11 de março agora, a gente vai coincidir com a data, mas acho que a gente para tudo, né? Então, assim, dia 11 de março, a gente está chamando um fórum social na quebrada. A gente quer juntar os pessoal que é de movimento social, que faz movimento nas quebradas, que organiza sarau, organiza biblioteca, organiza movimento de luta, de combate. Vai ser dia 11 de março, lá na Vila Fátima, lá na periferia. Se o fórum social de 2005 aconteceu no centro de Porto Alegre, a gente está fazendo o nosso fórum social no meio da periferia, lá na Vila Fátima, em Suzano. Será dia 11, a partir das 10 horas da manhã. E a pedido de uma companheira aqui, a gente sabe, mano, que quando a gente nasce, a gente traz alegria aos nossos pais, certo? Mas a gente sabe também que a vida, ela é dinâmica, e muitas vezes, quando a gente mal percebe, a gente já está indo já, né? Não sei se já está indo. Alguns acreditam na vida após a morte, alguns, como eu, acreditam que morreu ali e acabou ali. Mas enquanto estamos vivos, precisamos comemorar os nossos, né? A vida dos nossos, né? As experiências que alcançamos. Então eu queria chamar aqui, a pedido de uma companheira, parabéns coletivo pro Mano Jesus, né? Que hoje faz aniversário. E tá vivo, né, mano? Então se tá vivo, a gente precisa comemorar. Né? A vida também, como o professor de psicologia sabe, que a vida, a mente, ela é financiada pela vida, ela é alimentada pela vida. Então cada energia, cada impacto que a gente tem faz a gente caminhar cada vez mais. Então, humildemente aí, acho que poderíamos fazer aí um parabéns coletivo aí pro Mano Jesus, né? Que ele está entre nós. Então vamos lá, ó. Parabéns nessa data querida, felicidade. Pra você, nessa data querida. por Jesus, uma vida além dos 33. É, isso aí. E tem essa idade. É, cuidado, Jesus, quando você voltar pra casa. Aí, aí, vai levar um presente aqui, uma coxinha aqui do Ricardo. Vai levar aqui, ó, coxinha vegana, Jesus. Não, não tava esperando, cara. Acho que todo mundo ouve, né? Mas enfim, vamos lá. Eu não tava esperando, agradeço a todos, muito obrigado. Eu até comentei com a Natasha que a última vez que acho que cantaram parabéns pra mim, eu tinha uns 10 anos, então faz muito tempo. Então pra mim é emocionante mesmo, eu agradeço a todos vocês, foi inesperado. E é isso, eu não tenho muito mais o que dizer. Você é muito obrigado. Só defender um ponto de vista aqui rapidão, que o modo de produção capitalista é o objetivo, tanto daquilo que é concreto, tanto quanto dos ideais, né? Então, para reforçar que a revolução é uma convicção, não é uma opinião, tá ligado? Só para deixar claro, é isso aí. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis. Eu tô com aquela grade ali, ó, que tem CD de rap e fanzine. Aí eu queria só apresentar ela rapidinho e mandar uma ideia depois. Aí tem CD de rap que tá R$5, são do Fórum de Hip Hop, que é esse grupo de rap militante, o Única Chance, é uma sobrevivente e o Imortal Conspiração. E tem fanzine também, não sei se vocês estão acostumados a ver fanzine, que é comum no movimento punk, no hardcore, no hip hop, a função é levar informação, né? Aí tem um ali que é do coletivo da Marcha da Maconha, tem outro que é sobre o extermínio da juventude preta, pobre e periférica, tem de poesia das meninas do movimento negro aqui da Baixada Santista, tem um que é de prevenção à violência contra a mulher, tem um que é um manual ilustrado de como tomar decisões por consenso, o Submundo, que é uma história em quadrinho feita à mão, bem brisa, surreal, viagem louca, né? E tem um outro que é mais poético, existencial, né? Sobre a vida. A colaboração que eu peço neles é R$1, R$1,50 e R$2 no outro. Mas qualquer moedinha dá para trocar pelo preço de custo também da Xerox, que é barato. E a função do fanzine é levar informação, né? Então a dádiva faz parte da lógica do fanzine, não é a falta de moedinha que vai pedir a informação de circular. Quem quiser, não tiver interesse, não tiver moedinha, pode levar também. São todos sem direitos autorais, livre reprodução, é só xerocar, distribuir em todos os lugares que frequenta aí. É um bom presente para dar também de aniversário para Jesus, por exemplo. E esse é meu trabalho, assim, né? Aí eu gostaria também de incentivar as pessoas. Eu tô procurando gente que faça a mesma coisa também. Quem quiser fazer a mesma coisa, eu dou todos os fanzines, dou todos os contatos, todos os canais. E quem aqui for de organizações, movimentos sociais, sindicatos, etc., eu peço material gratuito, panfleto, folder, cartilhas, para distribuição. Porque aí quando eu tô fazendo esse trabalho que é na rua, eu vou abordando as pessoas e tal, eu gosto sempre de deixar material gratuito junto, assim, né? Eu já vou pegar uma para aqui com o Nel, que eu vou abastecer. E é isso também. E também eu gosto de puxar debate sobre o extermínio da juventude preta, pobre e periférica e descriminalização das drogas. Então, quem quiser aí me chamar para algum lugar, para algum canto, para ajudar no debate aí e tal, estou me oferecendo. Estou facinho. Valeu. Pessoal, só, também queria só passar um comunicado, que a gente fez um som aí, se alguém tiver curiosidade, querer conhecer um pouco mais aí o nosso manifesto em cima das bases, nosso rap, é só procurar lá no YouTube, Catarse com Canudo, e tem dois CDs nossos lá, para ouvir, tem várias músicas nossas e também tem os links para download. Infelizmente o material físico a gente não tem, mas tem disponível aí pelas redes sociais, né, pela internet. Então se alguém tiver curiosidade e quiser conhecer um pouco melhor assim, é só colocar lá pelo YouTube lá, Catarse com Camudo, que aparece. A gente acabou recentemente, há umas 3 semanas atrás, a gente lançou o segundo álbum nosso, que se chama Inflamando a Insurgência, e tem 20 músicas nesse CD, tem bastante som. E lembrando que tudo que a gente faz também é de uma forma autônoma, independente. Não temos padrinhos, né? A gente não tem, vamos dizer assim, gravadora, não temos nenhum empresário, também nós não fazemos som nessa lógica. Então é desse jeito que a gente divulga, no boca a boca, as pessoas acessando lá, fazendo o download e passando para frente, porque independente disso, eu acho que em termos de qualidade é bem audível, né? Dá para ouvir legal. Não estamos dentro de umas gravadoras aí que os artistas estão, mas a gente fez lá no barraco, mas com uma qualidade boa também. Então acessem lá e curtam, certo, pessoal? É isso, obrigado.